Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias de Foz do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vinta, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Histórias e Memórias. Dia de festa, inaugura-se oficialmente a Ponte da Amizade. Sobre a ponte, o general Alfredo Stroessner, presidente do Paraguai. Marechal Castelo Branco avança em direção à fita simbólica, colocada no meio da ponte internacional. Brasileiros de um lado, paraguaios do outro. Aguarda-se o encontro dos presidentes. O chefe da nação Guarani já se encontra à espera do Marechal Castelo Branco. Construída inteiramente pelo Brasil, a Ponte da Amizade vai ser entregue. Realiza-se um antigo sonho paraguaio. Sua ligação rodoviária com o Brasil e o acesso ao Atlântico, através Paranaguá. Discretos e envolvidos pela massa, dois homens são tocados pela emoção. O senhor ministro da Aviação, Marechal Juarez Távora, e o diretor-geral do DNR, engenheiro Lafayette do Prado. É mais uma vitória da engenharia brasileira no campo das obras públicas. O momento merece o entusiasmo dos dois presidentes. O general Stroessner passa em revista as tropas do 1º Batalhão de Fronteiras. Os dois presidentes percorrem a grande obra de arte construída pelo DNR. Altas autoridades brasileiras e paraguaias se confundem no momento em que os dois chefes de Estado desenvolvem o programa oficial. No monumento comemorativo da Ponte da Amizade, os presidentes do Brasil e do Paraguai e seus chanceleres. O general Stroessner assina a declaração conjunta sobre a Ponte da Amizade. Na primeira fila de autoridades, ao pé do monumento, o engenheiro Lafayette do Prado. Entregando ao tráfego público a majestosa obra de arte, discursa o Marechal Castelo Branco, ressaltando o interesse nacional por uma aproximação mais produtiva entre o Brasil e o Paraguai para melhor solução dos problemas comuns ao desenvolvimento das duas nações. Saudando o presidente Castelo Branco, o chefe de Estado Guarani disse do entusiasmo do povo paraguaio diante da concretização do empreendimento e reafirmou de maneira emocionada a grande amizade de seu povo pelo Brasil. Histórias e Memórias. Uma viagem no tempo. Bom dia Foz do Iguaçu, bom dia região. Feliz Domingo de Ramos. Saludos a Ramon Benitos Gonzalez Escobar, de Ciudad del Este, Paraguai, e Zélio Doni, de Porto Iguaçu, Argentina. O áudio que acabamos de ouvir no início desse programa, né, é sobre a inauguração da Ponte Internacional da Amizade. Ele foi produzido pela Agência Nacional, com texto e narração de Hamilton Frazão e disponibilizado ao público pelo Arquivo Nacional da Universidade Federal do Paraná. Bom dia, Pegoraro! Bom dia, Rita Araújo, bom dia, Samela Araújo, Márcio, Luciana. Mais um prazer estar aqui novamente nesse domingo de manhã, domingo fresquinho, né, em Foz do Iguaçu, domingo de Ramos. Que bacana, né, esse som. A gente parece que volta, né, pro passado com esse texto maravilhoso, esse som bacana. Essa semana tivemos as comemorações, né, de 50 anos da Ponte da Amizade, dia 27, completou 50 anos. Você sabia, Rita, que nós estamos na fronteira mais movimentada do Brasil? É considerada Ponte da Amizade, Brasil e Paraguai. E que abertura, né, se nós pensarmos assim também, o que essa ponte já propiciou, né, tanto para o Brasil quanto para o Paraguai, acredito até principalmente para o Paraguai, essa ligação, né, até aqui Foz do Iguaçu, através, seguindo pela BR-277 até o porto de Paranaguá, onde toda a exportação do Paraguai sai, né, para os diversos países. Então, realmente muito importante. Esse acordo entre Brasil e Paraguai para a construção da ponte foi feito em 1956 e a ponte ficou pronta em 1965. Então, realmente era uma intenção já bastante tempos atrás, desde a década de 50. Né? E a ponte, me parece, teve duas inaugurações. Uma foi dia 26 de janeiro de 61, onde o presidente JK, né, o Juscelino Kubitschek, junto com Alfredo Stroessner do Paraguai, vieram visitar as obras que estavam se iniciando, né? Já estavam em andamento as obras. Até tem uma fotografia célebre aí, que saiu até nos jornais, nas redes sociais essa semana, do Juscelino dirigindo um jipe. O próprio Juscelino, o presidente, dirigiu o jipe sobre a Ponte da Amizade. E depois, então, dia 27 de março de 1965, o presidente Castelo Branco, então, esteve aqui, ficou hospedado lá dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Nós temos lá fotografias dele, ele tem uma placa com o nome dele, ele plantou três árvores lá dentro do Parque Nacional junto com Stroessner, então deve ter tido alguma reunião lá importante dentro do Parque Nacional com a presença desses dois presidentes. E interessante que o Alfredo Stroessner estava em todas, né? Sim, sempre. Ele estava na primeira inauguração, na segunda inauguração, estava sempre ele lá. E o projeto, né, que nós tiramos também aí as informações, o projeto da ponte, que na época era uma obra fantástica, ainda é muito bonita, né, a Ponte da Amizade, mas o projeto era arrojado para a época, né, época de 60, do engenheiro paulista José Rodrigues Leite de Almeida. A obra foi chefiada pelo engenheiro Almir França. Agora mesmo na sonorização, né? Deu crédito para Lafayette do Prado, que era o superintendente do DNR, que hoje é o DENIT, né? Hoje é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes do Brasil. E tem uma história interessante, Rita. Vou só finalizar com a história do topógrafo. Tem uma curiosidade sobre a Ponte da Amizade, que o topógrafo, o senhor Leodato Fernandes, ele, depois da obra, continuou morando aqui em Foz do Iguaçu e fez vários trabalhos aqui em Foz do Iguaçu, morou em Foz do Iguaçu, e o seu nome foi lembrado pela Câmara de Vereadores e virou nome de rua. Então, quem mora aqui em Foz do Iguaçu, na rua Leodato Fernandes, pode saber que o senhor Leodato foi topógrafo que trabalhou na Ponte da Amizade, então, aí na década de 60. Bacana, né? Isso essa, é bacana. Essa lembrança, fez, né? Fez alguma coisa. Fez, exatamente, marcou, né, o seu nome. Isso. Aqui na história de Foz do Iguaçu. Uhum. E agora também as comemorações dos 50 anos, né, culminaram aí com a abertura da pista, né, das duas pistas ali da ponte, marcando aí o início das obras de revitalização. Então, nesses 50 anos, essa é a primeira revitalização mesmo de toda a estrutura da ponte, agora acontecendo aí em 2015. Bacana essa história, né, Rita? Muito, super, super. Notaram que hoje é tudo rapidinho, né, Pegoraro? Hoje o programa é mais curto, gente. Pegoraro, cortaram o nosso barato, não? Cortaram o nosso programa aí, em função do futebol aí, né? Verdade, é assim que o Brasil é feito, né, de futebol. Então vamos lá, né? Vamos lá, vamos hoje, as coisas vão acontecer aí bem rapidinhas. Bem rapidinho, aí, né? Tivemos até que transferir a nossa entrevistada, né, da semana. Exatamente. Vamos deixar para o próximo. Próximo. Então, mas não faz mal. Eu vou já aproveitar e convidar, gente. É rapidinho, mas você pode concorrer ao kit especial de todo domingo, né? Fanpage Transamérica Foz, WhatsApp 88282828 ou transamericafoz.com.br ou telefone fixo aqui 3028-2828 e você leva aquele kit. Eu também quero, né? Participe rapidinho, é rapidinho, mas você pode ganhar rapidinho também, né? E lembrar ao ouvinte que conhece algum iguaçuense ou alguém que mora em Foz do Iguaçu há muito tempo e ainda não conhece o Parque Nacional do Iguaçu, gente. Fale com Histórias e Memórias e você vai ganhar esse passeio gratuito. Me leva junto, hein? Eu falou que vai para as cataratas, eu já estou ali, ó, né, pego horário. Estamos aí. Com certeza, nós estamos aguardando, né, essas pessoas, sejam jovens ou sejam mais idosos ou mais, né, que queiram visitar as cataratas, que não conhecem ainda as cataratas, ou que foram lá muito tempo atrás, né, Rita? Muitas Isso. pessoas conversam com a gente dizendo assim, não, eu conheci as cataratas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, mas realmente hoje a estrutura do Parque Nacional do Iguaçu, nesses últimos 10, 15 anos, mudou muito, né? Então, vale a pena conferir essa mudança, nova estrutura do parque, nova estrutura de visitação. E nós estamos aguardando, então, como você bem colocou, essas pessoas nos procurem aqui na Rádio Transamérica Foz, nos procurem no programa Histórias e Memórias, que nós vamos estar aí conferindo o nome dessas pessoas e fazendo um passeio especial, né? Por todo o Parque Nacional, pelas Cataratas do Iguaçu, para essa gente boa de Foz do Iguaçu e da região. Bacana, então. E durante essa semana a gente esteve conversando com o nosso amigo, o pioneiro Sérgio Lobato Machado, e ele contou um pouco sobre suas lembranças da inauguração da Ponte da Amizade e também sobre o seu pai, que foi o pioneiro na comunicação de Foz do Iguaçu, senhor João Lobato Machado. Nós vamos conversar com o senhor Sérgio Lobato Machado. Ele vai contar para a gente da inauguração da Ponte Internacional da Amizade e depois ele fala um pouquinho também da vida dele aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Rita Araújo. É uma satisfação, um prazer muito grande prestar esse depoimento nesta Rádio Transamérica e dizer do prazer que tenho em contar alguma coisa da história de Foz do Iguaçu. Você pediu que eu falasse sobre a Ponte da Amizade. Pois bem, eu, ainda jovem, tive a satisfação histórica de participar de um comício quando o então candidato Juscelino Kubitschek de Oliveira estava em Foz do Iguaçu fazendo comício para sua campanha. E nesse comício, ele falou textualmente, me lembro como se fosse agora, que se fosse eleito presidente, duas obras ele faria em Foz do Iguaçu. Terminaria a construção do Hotel das Cataratas, que estava pela metade, a obra, e faria uma ponte ligando o Brasil ao Paraguai. E ele não disse exatamente o local, porque, na verdade, ele não sabia, né? Somente depois, eleito, ele fez um acordo com o governo do Paraguai, que era o presidente general Stroessner. Foi assinado um acordo em Assunção e definiu-se que a ponte seria construída entre Presidente Franco e o lado brasileiro. Na época não tinha ainda, do lado brasileiro não tinha nada a não ser mato, né, que hoje é Porto Meira. Então a ponte seria, na verdade, construída em Porto Franco. Alguns anos depois, com a queda, antes do general Stroessner sair, ele definiu que a ponte seria construída aqui onde ela foi realmente, onde ela está. E a ponte começou, na verdade, uns 2 ou 3 anos depois. E ela foi, o Juscelino não conseguiu concluí-la. Quem inaugurou a ponte, quem concluiu, foi o governo militar, o general Castelo Branco. Primeiro jornal, não de Foz do Iguaçu, da região, porque Cascavel e Toledo eram um distrito de Foz do Iguaçu. E meu pai era coletor público estadual, posteriormente ele assumiu todos os cartórios de Foz do Iguaçu, eram do meu pai, menos o Registro de Imóveis, e ele tinha como... Meu pai, na verdade, além de empresário e funcionário público, ele era também jornalista, ele gostava muito de escrever, família Lobato Machado, todos eram poetas, escritores, jornalistas, família toda Lobato, todo mundo sabe, do Brasil todo, e ele tinha esse hobby, ele gostava de escrever. Então, meu pai fundou o jornal A Notícia, evidentemente junto com algum grupo de amigos de Foz do Iguaçu. Né? Eu posso destacar o doutor Antônio Ferreira Damião Neto, Major Castro, Augusto Araújo, né? Pedro Basso, pessoas que colaboravam com o jornal na época. diga-se de passagem, um jornal de boa qualidade, porque você vai levar uma cópia lá para o acervo do Pegoraro, do Parque Nacional, você vai ver que o jornal, até hoje, ele tem boa qualidade. Ele é igual ao jornal de Foz do Iguaçu aqui, como é o jornal nosso aqui. Enfim, é feito com muito carinho, com muito amor, não era um jornal comercial, não tinha como fim ganhar dinheiro o jornal, era um jornal realmente para noticiar, né? E divulgar a Foz do Iguaçu. E naquele tempo, Rita, você vendo o jornal, você já vai perceber a grande preocupação que meu pai tinha em todas essas pessoas que eu citei aqui, inclusive o seu pai, Augusto Araújo, todo esse grupo de pessoas, essa pleia de empresários, de funcionários públicos, de pessoas interessadas no desenvolvimento de Foz do Iguaçu naquela época, já falavam, já se preocupavam em divulgar as cataratas para fora de Foz do Iguaçu, porque naquele tempo, primeiro que não tínhamos avião para cá, nós tínhamos só o Correio Aéreo Nacional, não tínhamos estrada, não tínhamos essas companhias aéreas, tinha só a Real Aerolíneas, que logo em seguida quebrou, fechou. E tinha também a Panair do Brasil, que também quebrou, fechou. Então, não tínhamos a divulgação, não existia a Secretaria de Turismo, a Prefeitura era muito fraquinha, muito pobre, muito humilde, não tinha como divulgar a Foz do Iguaçu. Então, o único meio de divulgação na época foi o jornal A Notícia. E meu pai mandava para fora, me lembro que ficávamos até de madrugada empacotando os jornais e mandava para os deputados em Curitiba, para alguns deputados em Brasília, no Rio de Janeiro, né, no Brasil não tinha sido inaugurado ainda, mandava para amigos fora, para os parentes fora, e dentro, nos encartes, se falava já, visita as Cataratas de Iguaçu, uma majestosa águas da terra das cataratas. Né? Então, são passagens, são coisas que os pioneiros são esquecidos. Né? Então, eu quero lembrar do doutor Antônio Ferreira da meu neto, Augusto Araújo, Pedro Basso, Major José Tilino de Castro, Silvio Cury, doutor Disseu, são pessoas que fizeram a história de Foz do Iguaçu. E nós ficamos muito em duas ou três pessoas que também foram pioneiros, também fizeram história, também trabalharam, também ajudaram, mas não foram só duas ou três pessoas que fizeram Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu foi feito por um grupo de muita gente que trabalhou, que lutou, que construiu, que comprou tijolo, que comprou areia, que comprou pedra, que gerou emprego, né, que pagou imposto, que saiu de Foz do Iguaçu, que divulgou, que gastou dinheiro divulgando. Né? Então, esse museu que vocês estão trabalhando, espetacular, fantástico. Eu admiro muito o trabalho do Pegoraro já há muito tempo, acompanho o trabalho dele. Não é um trabalho político, é muito importante que se diga isso. Isso que é realmente um trabalho de gente idealista. Né? E o Pegoraro, Rita, e você também, você pioneira, filho de pioneira, de pioneiro, merece que se destaque aqui nessas singelas minhas palavras, que se diga a verdade. É importante que esse museu tenha realmente o dedo da história de Foz do Iguaçu, que seja contada a verdade. Né? Que se fale do Catarata Sete Clube, do Clube Hípico, do Centro de Convenções, dos eventos que aconteceram em Foz do Iguaçu, né? Da Igreja Católica, aqui, a nossa matriz, né? Quem ajudou, quem trabalhou, da Santa Casa, dos fundadores da Santa Casa, quem contribuiu, quem procurou ajudar o tempo todo, né? Dos prefeitos, né? Que trabalharam, alguns com mais sucesso, outros com menos sucesso, mas tivemos bons prefeitos também, né? Da Avenida Brasil, que nós conhecemos muito bem, do posto de gasolina do teu pai, que foi o primeiro posto de gasolina, que é a bomba de gasolina, era daquela ainda de manivela, que estava na calçada. Então, a história da Industrial Madeireira do Paraná, que foi uma empresa pioneira em Foz do Iguaçu, que fez o primeiro grande loteamento em Foz do Iguaçu, Industrial Madeireira do Paraná. Enfim, Rita, tem muita coisa que se pode falar, a verdade, né? Eu quero... Eu não sei quanto tempo eu tenho para falar, mas eu quero me colocar à tua disposição e à disposição do Pegoraro para, numa próxima oportunidade, eu me afastei completamente de política, não participo de nada, né? Fui 3 vezes secretário de turismo, né? Fui 2 vezes vereador, né?

acesa, mas a na minha anda dede, anda dede. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias.